Decreto do Eu Sou. Compenetrados pelo poder infinito da divina presença do Eu Sou, que é Deus em ação, afirmamos: Eu sou o que eu sou. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a porta aberta que nenhum homem pode fechar. Eu sou a luz do mundo. Quem me reconhece não anda nas trevas, terá a luz da vida. Eu sou a grande opulência de Deus, visível para o meu uso correto, agora e sempre. Eu sou aqui, eu sou ali, apois em toda parte o uno Deus interior. Eu sou a atividade concluída, o poder sustentador de tudo o que é construtivo e que eu desejo manifestar. Eu sou o poder que torna todas as coisas claras. A todo instante eu sou a majestosa presença. Eu sou o poder conquistador. Eu sou a poderosa energia e a chama consumidora. Eu sou a porta aberta da grande opulência de Deus, aguardando o momento de curar, abençoar e fazer prosperar abundantemente. Eu sou a poderosa energia fluindo, carregando e renovando cada célula da minha mente, do meu corpo a cada instante. Eu sou a poderosa presença da energia radiante e alerta, que surge através da minha mente, do meu corpo, dissolvendo tudo o que é estranho a eles. Conservo-me nessa energia em constante alegria. Eu sou o Senhor do meu mundo. Eu sou a vitoriosa inteligência que o governa. Eu lanço em meu mundo essa radiante, poderosa e inteligente energia de Deus. Eu suplico que ela crie toda a perfeição, que ela atraia para mim a opulência de Deus, visível e para o meu uso. Eu sou não mais a criança em Cristo. Eu sou a presença mestra que atingiu a estatura completa que me dá autoridade. Eu sou o poderoso círculo de proteção que me envolve, que é invencível e transcende em mim todo pensamento discordante que procura penetrar ou interferir em minha vida. Eu sou a autoridade espiritual. Eu sou a presença visível dos muito amados mestres ascensionados aos quais eu invoco a assistência. Eu sou a supremacia do homem aonde quer que eu vá. Eu sou Deus em ação. Eu sou sempre a presença vitoriosa do poderoso Eu Sou. Eu sou a inteligência onipresente, poderosa e protetora, que governa a minha mente e o meu corpo. Eu sou o Eu Sou, que está presente em toda parte. Eu sou a ascensão deste corpo físico nesse instante. Eu sou a saúde perfeita, manifestada em cada órgão do meu corpo. Eu sou a perfeita e inteligente atividade em meu corpo. Eu sou inteligência perfeita, ativa em meu cérebro. Eu sou a única presença que age em meu mundo. Eu sou o poder e a presença consumidora de toda partícula de medo, dúvida e incerteza em minha mente exterior, relativos à invencível atividade do Eu Sou. Eu sou o Eu Sou, agindo e suprindo instantaneamente todas as necessidades. Eu sou a precipitação e a presença visível de tudo que desejo manifestar, e pessoa alguma pode interferir nisto. Eu reconheço que eu sou, então entro no grande silêncio, lugar da maior atividade de Deus. A espera inexiste, porque ajo em nome do Eu Sou. Há somente um poder e uma energia para usarmos. Isso vem da presença de Deus, o Eu Sou. Eu sou a mente insondável de Deus, que tudo pode me revelar. A presença Eu Sou é aquilo que eu desejo criar. A presença Eu Sou é o coração de Deus em ação em minha vida. Eu sou a perfeição do meu ser. Eu sou a atividade obediente e inteligente da minha mente e do meu corpo. Eu sou o poder que governa e ordena tudo harmoniosamente. Eu sou a guarda invencível, estabelecida e sustentada sobre minha mente, meu corpo e meu mundo. Eu sou a plena libertação do amor divino em ação. Eu sou o amor, a sabedoria e o poder divino que atua cada dia em cada coisa que eu penso ou faço. Suplico a essa atividade infinita que seja a minha proteção e que atue em todos os momentos, fazendo com que eu me mova, fale e proceda dentro da ordem divina. Eu sou a presença que governa e que me precede em toda parte aonde eu vou, ordenando perfeita paz e harmonia em todas as minhas atividades. Grande presença eu sou, recebo tua poderosa e inesgotável assistência que jamais falha. Submeto-me completamente à grande presença eu sou. A presença eu sou é Deus em ação em minha vida. Eu sou a inspiração pura. Eu sou a revelação pura de tudo que desejo saber. Eu sou o ser ascensionado que desejo ser. Eu sou minha eterna libertação de toda a imperfeição humana. O meu corpo é o templo do Deus vivo. Eu sou. Regozijo-me porque o Eu Sou está presente em toda parte, controlando toda atividade externa, conduzindo-a à perfeição. A divina presença Eu Sou é a única em ação no universo, que dirige toda a energia. Eu sou o poder do meu completo autocontrole para sempre sustentado. Pelo poder do círculo luminoso que eu criei ao meu redor, estou livre de dúvidas e temores. Alegremente, seguro o cetro da divina presença eu sou e penetro resolutamente em quaisquer das altas esferas que almejo, retendo perfeitamente clara e consciente a memória de minha atividade naqueles planos. Eu sou a presença poderosa, atuando em minha mente, em meu corpo e em meu mundo. É o poder do Eu Sou que atua em minha vida. Por isso sou vitorioso e mantenho minha atenção fixa no objeto perfeito a ser feito visível. Qualifico tudo ao meu redor com a energia da presença Eu Sou, sem me preocupar com as aparências negativas. Anulo agora todo medo em minha vida, qualificando todas as coisas em meu mundo com a perfeição da minha amada presença, eu sou. Eu posso porque eu sou. Eu sou o poderoso canal de justiça, incitando a todos, agora e para sempre, a servirem unicamente à causa da terra e à luz de Deus. Eu sou o princípio fundamental e absoluta certeza de liberdade agora. Eu sou a presença ativa que governa perfeitamente toda manifestação em minha vida e em meu mundo. Eu sou o suprimento e a abundância, já aperfeiçoados em meu mundo, de todas as coisas construtivas que eu posso conceber ou desejar. Eu sou a riqueza de Deus em ação, manifestada em minha vida e em meu mundo. A presença do Eu Sou é o reconstrutor seguro da minha fé. da minha confiança, da minha fortuna e de todas as coisas para as quais dirijo minha atenção conscientemente. Eu sou Deus em ação, a única inteligência e atividade que controla meus irmãos que se encontram no caminho da obscuridade, guiando-os de volta à luz. Eu sou pensamentos e sentimentos criadores e perfeitos, presente em todas as mentes e corações, em todos os lugares. Eu sou a poderosa lei da divina justiça e proteção, atuando nas mentes e nos corações de todos. Eu sou o amor divino, preenchendo as mentes e os corações dos indivíduos em todos os lugares. Eu sou o poder de Deus Todo-Poderoso em ação, aqui e agora, o único poder capaz de agir em minha vida. A presença eu sou, veste-me com o transcendente traje de luz. A morada secreta do Altíssimo é a presença do eu sou. As coisas sagradas me são reveladas como pérolas, porque eu sou o equilíbrio perfeito de linguagem e de ação em todas as ocasiões. Eu sou a presença protetora que está sempre alerta. Eu sou a lei e a justiça. Eu sou o juiz e o júri. Eu sou o réu. Somente a justiça divina do Todo-Poderoso eu sou pode se manifestar sobre as injustiças que eu presencio. Eu sou o radiante esplendor que preenche todas as coisas em manifestação. Eu sou a inteligência que governa todas as atividades interiores e exteriores, tornando-as perfeitas. Eu sou a energia inesgotável, governado pela maravilhosa e infinita inteligência. Amada presença eu sou, acende o centro que ilumina meu corpo, que está sob tua irradiação. Expande essa luz na plena iluminação do meu corpo e da minha mente, elevando-os à tua ativa, perfeita e eterna roupagem. Poderosa luz eu sou, lança teus raios nos corações dos humanos, em todos os cargos públicos, ordenando que a justiça, a iluminação e a perfeição que vem de ti manifestem-se trazendo alívio, liberdade e luz para toda a humanidade. Por teu princípio governante, ordena a tudo e a todos a te prestarem obediência. Eu sou a suprema atividade inteligente através de minha mente e do meu coração. Eu sou a presença que ordena, a energia inesgotável e a sabedoria divina que cumprem o meu desejo. Na presença eu sou, permaneço inatingível por qualquer condição externa perturbadora. Sereno, tranquilizo-me e confio na ação perfeita da lei divina e na justiça do meu ser. Ordeno que tudo que se encontrar no interior do meu círculo manifeste-se na perfeita ordem divina. Eu sou a força, a coragem e o poder de avançar com firmeza através de todas as experiências, sejam elas quais forem, e continuo em alegre exaltação espiritual, pleno de paz e harmonia em todos os momentos. Pela gloriosa presença, eu sou. Estou ciente de que a divina presença eu sou faz-me vitorioso em todos os meus atos. Eu sou a perfeição do meu mundo e ele é autossustentado. Eu sou a inesgotável energia e inteligência que me sustenta. Eu sou o princípio vital do meu corpo, em toda parte, até no coração de Deus. Sou a inteligência governante do universo. Logo, quando eu quiser precipitar o que quer que seja, sei que eu sou o poder atuante. Eu sou a inteligência dirigente. Eu sou a substância que está sendo utilizada para o meu uso. Lembrem-se, É a presença Eu Sou que governa a precipitação de tudo. O poder do Eu Sou, a sabedoria e a energia acumulada durante séculos, projetam na mente dos humanos a atividade inteligente que os guiará no caminho reto e controlará para que todos hajam nessa conformidade. Pelo Eu Sou, o universal Eu Sou, o grande Uno, desejo felicidade para todos os seres. Eu sou a respiração perfeita, controlada do meu corpo. Eu sou a presença guardiã que consome imediatamente tudo que tenta me derrubar. Mantenho-me no alegre entusiasmo da presença Eu Sou. Eu sou a milagrosa presença, trabalhando em tudo que necessito realizar. Eu sou a essência de tudo que desejo para o bem de todos. Eu amo profundamente a presença Eu Sou em toda parte. Eu estou aqui, eu estou lá. Assim, sempre tenho o auxílio onde se fizer necessário, já que o Eu Sou também está no íntimo dos meus irmãos. Eu sou a presença iluminadora, pela qual tudo que eu necessito saber me é revelado. Já que eu sou a sabedoria, eu sou a perfeição, eu sou o poder revelador de tudo que se apresenta diante de mim, para que eu possa compreender e atuar de acordo com ele. Eu sou a única inteligência e presença em ação. Eu sou o poder que gera paz e harmonia. Eu sou a inteligência e o poder que produz a perfeição em meu trabalho, e nenhuma outra atividade exterior pode impedi-la. Eu sou a presença em ação na minha vida, e não há nada oculto que não me seja revelado. Eu sou a porta aberta à luz de Deus, que nunca falha. Rendo graças por ter penetrado plenamente nesta luz com compreensão perfeita.